está autorizado iniciar o reboque, reporte na saída do Pátio 3. Pode chamar o controle, eu chamava desse plano. Paus 37, boa viagem. Valeu, obrigado. Controle Salvador, boa noite, eu chamava 251, transfere, não se escuta. R251, contato radar da colega, mantém o 360, CDBL. 360, tá, o quanto possível pode voar da Oleida? Os 2000, Leda. Os 2000, Leda, grata, na 251. Coordenar a prova de bridge, crush na 6251. Guarde. Nada. Obrigado. Falou. Salvador, Avianca, Alfa Victor Romeu, bom dia. Prossiga. Prossiga, companheiro. Ok, Paulo, peço autorização de rebote. Avianca, Alfa Victor Romeu, do Stinger número 7, para o término Stinger número 5. Ambos do pátio principal? Positivo, pátio principal. Ok, aguarde por início de reboque, eu tenho um reboque agora ingressando no pátio principal, aguarde. Sim, sim, falou, aguardando. O Avianca do portão 7 até o portão 5 está autorizado a iniciar o reboque. Chame no término. Sim, Vitor. Grato, reportaria interna. 562, plano. Muito bom dia, é o Golf Uniforme. Prossiga. Solicito autorização do reboque do Golf Uniforme aqui do pátio 3 para o pátio principal, posição de número 4. Ok, vai iniciar o reboque, vai se reportar na saída do pátio 3. Positivo. Valeu. Fala Salvador, mais uma vez muito bom dia, Bianca Alfa, Victor Romeu, comunicando término de rebote. Bom dia. Bom dia. Solo é o Golf Uniforme, podemos prosseguir até a 4. Ok, está autorizado. Obrigado. faço, reboque. Obrigado. Sente. 893, assino identificação, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 993 e direto em TAP. Padrão direto de TAP, 5973. Isso para 3000 pés. O altímetro em Salvador 9093, chegada bom. Tem Alagoinhas por enquanto, 5.5, reduzir para 2309. Reduzir para 2309, coluna 865. 517, identificação, desça para 4 mil pés, última entrada em Salvador 1013, chegada Bonfim. Afirmativo, está livre ILS, Rio 5973, altímetro 1013, desça para 2000, chama estabilizado. Um 865 reduza para 1809. 1809. Seria por gentileza confirmar a posição do tráfego do Secom número 1? Está prosseguindo no setor sul de Salvador. Aproximando de Duna, porém bastante reduzido. Próxima Duna, voo 985. Gol no 865 vai passar pelo um pouco acima do 040 devido às reduções de velocidade antecipadas, ok? Sim, sem problema. Correio 5973. 5973, complete a aproximação LS, chame a Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Estabilizado, 1865, liga LS, desça para 2000 pés. Chama estabilizado no curso do localizador. 2000, bom noite, 65. Copia para Guarulhos. 3171 no módulo 1895, guarda-copa ML3, bom dia. Fazendo a copa ML3. ML3, fui nessa, pista 1-0, vem embaixo, travado. 5973, fogo autorizado, pista 1-0, vem calmo, ML3. 5973. Entendeu, Luiz de Pozo, 5973. Torre Salvador, bom dia, é o TAN 3171, tem que ter informação Bravo na posição 06, pronto para copa para Guarulhos. Bravo, Guarulhus 360, pelo voo 16, decola pista 1-0, curva direita da El Leda Bridge, controle 1935-5576, 3171. Afirmativo, decola da 1-0 com curva direita, perfil da El Leda Bridge, autorizado nível 360, controle 119-35, transponder 5576, contagiou 3171. Direita Porsche, me pronto 62. Confirma a última, não copiou, então 3171. Direita após decolagem, chame pronto. Direita após decolagem, chamará quando pronto, da 3171. Ascendente escassão, desse mantenha 4000 pés, altimetria salvadora 9093, chegada bomba. Estabilizado, o bom no 865. No 865, complete a aproximação LF, chama a Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Torre Salvador 1 no 8 95, o bom no 865. No 3597, liga LF, desce para 2000, chama estabilizado no curso do localizador. Chamará estabilizado, tá 3597.